realidade é violenta. No improviso, na cena de treta, de bandido aí. Busca minha 380. É sem futuro, mas um foi pro caixão, então acelerou, pilantro, estourar o ladrão. É tipo assim, seu proceder faz sua sentença. Não tem perfeito, criminoso, cão por nascença. Eu sei, quando a neurose vem, que se salve alguém. Vem de refém, me dá a joia, dinheiro e seus bens. Infelizmente, mais um pai de família no veneno, no sequestro, causando pânico na cadela. Realidade é aquilo, sistema submisso. Eu peço todo dia a Deus pra não ficar esquisito. Tá assustado, doutor? Na psicologia, apologia ao crime pra pobre é barriga vazia. Pois sou de quatro, se pá, sua família. Não vou ter tratamento tipo assim. Vera Fischer, seu mato, seu roubo, tráfico, cocaína. Me dão porrada, xingam minha mãe, me jogam na tela fria. Na lista, mais um condenado de vencida. Sem paz, esperando a hora da saída. Vem carcereiro, treta entre preso então. Tropa de choque pra apaziguar a rebelião. A bomba estoura quando o papo fica esquisito. Se não firmou é aquilo. Se não firmou é aquilo. É aquilo. Mano, vai ficar esquisito. Se não firmou é aquilo. É aquilo. Mano, vai ficar esquisito. Se não firmou é aquilo. É aquilo. Mano, vai ficar esquisito. Se não firmou é aquilo. É aquilo. Mano, vai ficar esquisito. Se não firmou é aquilo. Minha mente na fúria, minha alma puro veneno. As veio o ódio que se expressa no meu parabelo, que na ação de terrorista fez mais um refém. Na minha mão que indica o cofre e o dinheiro de alguém. Na minha febre resume o sofrimento vivido. Na fila do desemprego aqui mais um indivíduo que o empresário não admitiu. Pôs fogo no pavio, minha nova face refletiu. No brilho do fuzil apazigua meu tormento. Não tem argumento, é no giro do tambor que eu tiro meu sustento. Antes um louco homicida, mil motivos pro enquadro do que um noia. No crack mais um viciado, um indigente na condição miserável. Do jeito que o sistema quer, vítima do descaso. É diferente do político arrombado que rouba o pobre, não se foge. Diz que o crime é inaceitável. Tá limpo, firmeza, se eu monto uma banca na praça. Sou camelô, tomo tiro e porrada. Infelizmente, a trilha é só desgraça. Mas aí meu apetite e disposição vou pôr em prática. Enquanto o pobre for comparado com lixo, mano, vai ficar esquisito. Vai ficar esquisito. Se não firmou é aquilo. Se não firmou é aquilo. É aquilo. Mano, vai ficar esquisito. Se não firmou é aquilo. É aquilo. Mano, vai ficar esquisito. Se não firmou é aquilo. É aquilo. Mano, vai ficar esquisito. Se não firmou é aquilo. É aquilo. Mano, vai ficar esquisito. Puta, polícia, veneno é trilhagem pra desacerto. Conflito vagabundo na viagem, a pilantragem na hora da morte. Desespero da coroa que chora se olhando no espelho. A pilantragem num aperto de mão, na bola do olho treta. Eu nem sei mais como sair dessa turbulência que faz o homem que chora ter dar tiro. Paranoia no apetite da 380 é foda. A R15 empunhada, eu quero ver, tô na parada. Respire pela última vez, aí burguês. Lembra de mim, seu doutor, arma em punho, pronto para ser seu terror. Se não lembrou de onde eu vi o que eu comi, quem sou, mas que se foda quem sou. Próprio demônio, veneno 100% da favela, sem sonho, armado e bem armado, pronto pra estourar seu crânio. É engraçado, quantas vezes você ri disso, moleque novo, que prestou curso pra mendigo, cresceu neurótico, comendo lixo, na noia de uma cola, pede um trocado tio, na falta de incentivo, nasce mais um bandido, é aquilo. Fato corriqueiro verídico, no seu induto de boy, se vacilar é aquilo. Mano, vai ficar esquisito. Se não firmou é aquilo. É aquilo. Mano, vai ficar esquisito. Se não firmou é aquilo. É aquilo. Mano, vai ficar esquisito. Se não firmou é aquilo. É aquilo. Mano, vai ficar esquisito. Se não firmou é aquilo. É aquilo. Mano, vai ficar esquisito.